Jesus Cristo certa vez falou no Monte das Oliveiras, perante a multidão, ensinou aos seus discípulos a doutrina verdadeira. Jesus Cristo ensinou para o seu seguidor a doutrina santa, a santa doutrina, a doutrina santa, a santa doutrina. Os discípulos receberam então a mensagem do Senhor. Saíram em dois, pregando o seu evangelho com carinho e com amor. Jesus Cristo ensinou para o seu seguidor a doutrina santa, a santa doutrina, a doutrina santa, a santa doutrina. Muitos milagres os discípulos fez em nome de Jesus Cristo. Quando na porta do templo João e o apóstolo Pedro fez andar um paralítico, Jesus Cristo ensinou para o seu seguidor a doutrina santa, a santa doutrina, a doutrina santa, a santa doutrina.